já não tenho mais o que fazer. Minhas escolhas não importam mais. Um momento de pura lucidez não me salva. Uma dose de conhaque não me acalma. Parem tudo, saiam todos. Eu preciso de mais um pouco de mim mesmo esta noite. E um pouco de você me enganar. Um pouco de você me embriagar. Porque eu cansei de te esperar. Não consigo mais me controlar. Você não faz suas escolhas e me deixa assim. Queria que pudesse ter um fim. Esta noite poder me saciar. Só por um momento me tornar o que não sou. Já não tenho mais o que fazer. Já não tenho mais escolhas, nenhuma chance de vencer. Nem o meu rock pode me ajudar. Nem mesmo as pílulas que ganhei. Lembro de todos os momentos em que sangrei. E de todas as músicas que dancei. Não queria que tudo fosse assim. Eu não sei o que fazer de mim. Porque eu cansei de delirar. Ser o louco e não saber voltar. Eu não controlo nenhuma emoção. Sou só um bêbado caído pelo chão. Porque eu cansei de te esperar. Não consigo mais me controlar. Você não faz suas escolhas e me deixa assim. Queria que pudesse ter um fim. Esta noite poder me saciar. Só por um momento me tornar o que não sou. Esperança, o trouxe uma lembrança. Viver lhe dá a chance de ainda poder vencer. Ao fim da noite, o sol ainda nascerá. Ele tem a chance de se erguer. vida, só ele pode escrever. Ele tem a chance de se erguer. O livro da vida, só ele pode escrever. Quando o céu desabar, tu ainda deves esperar. Mesmo que nada aconteça em um segundo, tudo pode mudar. O amanhã é uma tela branca pronta pra você pintar. Quando cinza ganha as cores, nada disso há de restar.